Usa-me, Senhor. Te entreguei a minha vida e conquistei teu coração. Fala comigo neste momento. A minha alma anseia ouvir a tua voz. Quero caminhar contigo, fazer sempre tua vontade, cumprir em mim o teu querer. O altar está preparado, minha oferta está aqui. Receba, meu Deus, eu nasci pra ti. Usa-me, estou aqui. Usa-me, eu sou teu. Faz de mim o que quiseres. És meu Senhor, meu Salvador. Usa-me, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Te entreguei a minha vida e conquistei teu coração. Falar comigo neste momento. Minha alma anseia ouvir a tua voz. Quero caminhar contigo, fazer sempre tua vontade, cumprir em mim o teu querer. O altar está preparado, meu Deus, eu nasci pra ti. Usa-me, estou aqui. Usa-me, eu sou teu. Faz de mim o que quiseres. És meu Senhor, meu Salvador. Faz de mim o que quiseres. És meu Senhor, meu Salvador. Mais uma vez, o mais alto que você puder cantar. Usa-me, estou aqui. Levante suas mãos e cante. Usa-me, eu sou teu. Faz de mim o que quiseres. És meu Senhor. Usa-me, Senhor.